Fala aí galera do Série Áudio, aqui é o Michel Arouca, sou parceiro do Daniel Barcelos lá do Série Maníacos e estou aqui para comentar sobre a season finale de Survivor, a 20ª temporada, vilões versus heróis. Pois bem, o último episódio da temporada de Survivor, que muitos dizem ser a melhor de todas, eu acho que foi, se não foi, tá lá top 3, foi realmente fantástica. Survivor é o meu reality show favorito. Acho que não tem nada melhor em termos de reality do que Survivor. E estavam lá o top 5: Sandra, Parvati, Jerry, Russell e Kobe. A primeira prova de imunidade foi aquela que a gente já tinha visto, acho que na China, se não me engano, né? De empilhar as louças e tal. E olha, vou falar que eu fiquei surpreso que o cabeça do Kobe ficou top 2 com a Parvati. Cara, porque o Kobe foi o lixo da temporada. Ele foi péssimo em todos os aspectos do jogo, tanto de estratégia quanto as provas. As provas não deu para ele. Deu dó, cara, porque se a gente for lembrar na temporada que ele ganhou não, né? Que ele ficou em segundo lugar lá na Austrália, ele dominou tudo, mas se bem que ele não tinha uma equipe tão forte assim para ele lutar contra como tem hoje. Mas o Kobe foi a decepção da temporada. Inclusive, se você acompanha o blog do Jeff, né? O Jeff é o apresentador do Survivor. Ele tem um blog na EW, na Entertainment Weekly, online. E é muito bom, é muito legal que ele destrincha todos os episódios. E ele pega no pé do Kobe pra caramba. Ele fala que o Kobe foi a grande decepção, que o cara nem é tão velho assim e mandou mal mesmo. Bom. Definidos o top 4, teve aquela cerimônia lá das tochas. Normalmente eu pulo essa parte todas as temporadas, mas essa eu assisti porque, né, as pessoas são legais, as pessoas que foram eliminadas, todo mundo All-Stars, ex-concorrentes, então eu acabei assistindo tudo. Aí depois veio a grande prova final, a última prova da temporada, que é aquele labirinto que já apareceu também em outras temporadas, não lembro os quais agora, mas que eles tinham que ficar com os olhos vendados e se guiando pelo tato e recolher cinco colares. E depois de recolher os cinco colares, você tinha que sair do labirinto e pegar o colar da imunidade. E que prova tensa, cara. Nossa, e quero que fique claro, eu sou fã do Russell, cara. Para mim, Russell foi assim, o cara que fez a temporada. Se a temporada foi a melhor de todas, muito se deve ao Russell. Se você não gosta do Russell, tudo bem, mas você tem que dar o braço a torcer que ele fez a temporada ficar muito legal. E o finalzinho da prova, com a galera ficou lá o Russell, a Parvati, a Jerry, um em cima do outro a pegar o colar de imunidade e eu ali torcendo pro Russell, pá, aí ele pegou. Ufa, beleza. Agora era a decisão que ele precisava tomar. Quem que ele vai levar pra final com ele? Eu particularmente achei assim, o pensamento dele, o raciocínio dele estava certo. A Sandra, eu não vi a Sandra com menor chance de vencer essa temporada. Você pode falar o que quiser, ela não é boa. Ela estava ali por mera coincidência, por mera sorte, sabe? As estrelas se alinharam positivamente, os mundos se alinharam e ela teve a maior sorte do mundo. Tanto, se você quer uma prova disso, é só lembrar na época que estavam para decidir quem ia embora, ela ou a Courtney. O pessoal tava ali conversando, ah, tanto faz, vai a Courtney, vai a Sandra, jogaram cara o coroa e a Sandra ficou por mera sorte. Cara, mas ela não merecia estar na final, mas tava lá. E de última hora o Russell resolveu tirar Jerry do jogo porque ele pensou que ela ia votar nele. O problema do Russell é o seguinte, eu gosto muito do jeito que ele joga, ele é agressivo, encontra todo mundo fazendo tai chi na praia com coach Dragon Slayer style lá, ele tá na caça do Hidden Mirror Idol. Ele é muito agressivo, ele chega pra você e fala: se você não votar, você é o próximo, tal. O estilo, ele, na verdade, o Russell inovou o jeito de jogar Survivor. Ninguém foi tão maluco, tão na cara, tão agressivo contra ele e chegou duas vezes na final. O que ele fez é memorável. O Russell entrou pra história. Talvez ele pode. Ele, eu acho que se bobear, o Russell até estragou o Survivor porque ele vai fazer perder a graça do negócio. Mas então ele resolveu tirar Jerry porque ele pensou que a Jerry ia votar nele. Ela até considerou isso. Ela falou quando ela saiu, ela até falou: ah, talvez eu vote no Russell, mas É lógico que ela não ia votar nele, ela ia ficar sentida que ele tirou ela da final. E quem acompanha o site da CBS, tem lá os vídeos de quando a pessoa sai da... quando a pessoa é eliminada, vai pro acampamento do júri. E todo mundo lá nas conversas, mostra ele jantando e tal, todo mundo falava que ninguém ia votar no Russell, então não tava com expectativa dele vencer. Mas então eu torcia para a Parvati vencer, porque ela também jogou muito bem. A Parvati foi fantástica. O que essa mulher fez no jogo é coisa absurda. Ficou lá, a que mais ficou em tempo no Survivor, cento e lá vai cacetado dias que ela ficou, nas provas de física, ela dominou, na parte estratégica ela foi muito bem, ela foi uma baita de uma jogadora. Ela, na verdade, ela foi a melhor dos três ali na final, a que jogou melhor. Mas cara, que como eu fiquei com o coração partido quando aquele júri amargo e vingativo deu a vitória pra Sandra. Fiquei triste, triste, triste. E olha, eu não sou o único que gosta do Russell, tanto que o Russell ganhou o prêmio lá do voto popular, ganhou $100,000 da Sprint e ganhou na temporada passada também. Mas foi isso. O Russell lá no Reunion Show parecia que tinha tomado umas antes. O cara não é nem um pouco eloquente, só fala doideira, só fala baboseira. É engraçado. O que ele falou da América ter parte dos votos, eu não concordo com isso. Eu acho que assim, o jogo tem que ter alguma falha mesmo pra Sandra ter ganhado duas vezes. Mas eu não acho que colocar parte dos votos na mão do público é a saída. Não sei dizer qual é a saída, não sei dizer qual é a falha de Survivor, porque... cara, ele tem um ponto. A Sandra ganhar duas vezes é falha, sim. Aquilo não existe. Ela é ridícula. Ela fala que a estratégia dela o tempo todo era tirar o Russell. Cara, isso prova por dois pontos que ela é ruim. Primeiro, que levar o Russell pra final é a melhor pessoa. Se você levar o Russell, você tá garantido $1 milhão. Ninguém ia votar nele. E assim, depois, ela não conseguiu tirar ele. Então, ela mostra que ela é ruim. Ela não conseguiu o objetivo dela principal, que ela tanto falou lá no Reunion Show, que era tirar o Russell. E só de ela querer tirar ele já mostra como ela é tibursa, burra pra caramba. Mas é uma pena, mas tudo bem. Quando no Reunion Show o Jeff até falou, né, isso pode ser uma próxima temporada, Boston Rob contra Russell, cara, isso seria muito legal. Até pensei nisso no meio da temporada, fazer alguma coisa assim, mas não sei se vai rolar. De qualquer jeito, é isso aí. Esse foi o season finale de Survivor. E até a próxima.